Oi, irmão, Samirão, como é que tá a área aí, irmão? Firmeza total, bagalo. Seguinte, a área tá andando, né, meu? Só que bata meio embaçado, né, meu? Os malucos aí muito doidos por causa da pedra, meu. Tão sacando varal, mano, roubando tá pedestre a mão armado. Barato é louco mesmo, mano. Pois é, né, mano? Tá tudo modificado. Os manos tão todos se matando. Mas o negócio é fazer a rima. Cada um faz a sua, escolhe a sua trilha. É madrugada, então vai de desgosto a sua mãe, a seu pai. Aproveita a escuridão, a neblina que é difícil ver. Vê se fica esperto de olho aberto pra não morrer. Mete o ferro no pai de família que tá percorrendo o lado certo da trilha. Rouba tudo que ele tem, se reagir, pá, pá. Dá um tiro na cara, manda ele pro além. Invade a casa da dona Maria, que costura, cozinha, lava banheiro pras vadia. Puxa o cano pra coroa, aquela que não tem culpa leva vídeo TV. Daquela que tá na luta, que acorda cedo pra trampar, ganhar o pão, então vai acaba com a vida de mais um cidadão. Pega um tiozinho na esquina e leva tudo, se roubar mais de um, pode crer que já é lucro. É mais pedra que vai pra lata, é mais um ladrão, chinelo que se mata. Anoiteceu, então vai, saqueia os varal. Se pegar um estranho na vila, vê se quebra a pau, se destrói na pedra pra ficar legal. Com o bolso vazio, sem um puto real, seja um alvo do sistema. Engatilha o revólver e surge um problema. Isso é exatamente o que o sistema quer. Que se entregue pro crime e morra na mão do gambé. E vai parar lá na Santa Casa com um tiro de 12 deformando a tua cara. Então vai, rouba, seja um ladrão, faça sua mãe chorar em cima do caixão. Vai na pedra como o sistema quer, depois morra na mão do gambé. Vixe, vai, rouba, seja um ladrão, faça sua mãe chorar em cima do caixão. Vai na pedra como o sistema quer, depois morra na mão do gambé. Vixe, vai, enquadra um banco, peito de aço tipo super-homem. Amanhece desfigurado, sem identidade e sem nome. Tenta sorte no carro forte, usa um colete à prova de bala. Se rodar, vai parar na cadeia, se pá conforme a tua ficha. Vai desfilar de saia, pega um playboy, explode a cabeça. Espero que tenha sorte, por um milagre tu amanheça. Vai pro centro bater carteira, honra nosso país, nossa bandeira. Troca tiro com os porcos, desafia a viatura e leva várias no corpo. Mas vê seu cuzão se saca primeiro, pra sair no jornal, no teu enterro. Morre mais um otário vagabundo brasileiro. Morre mais um otário vagabundo brasileiro. Vai, rouba, seja um ladrão, faça sua mãe chorar em cima do caixão. Vai na pedra como o sistema quer, depois morra na mão do gambé. Vixe, vai, rouba, seja um ladrão, faça sua mãe chorar em cima do caixão. Vai na pedra como o sistema quer, depois morra na mão do gambé. Vixe, aí truta, espero que prestou atenção na minha letra. Aperte o rec e grave na tua mente. Não esqueça que a maior malandragem é trampar, estudar e se formatizar. A arma poderosa é a nossa mente. Mano, tipo A, tem que ser inteligente pra vencer o sistema. Todos nós unidos vamos roubar a cena, desmascarar o engravatado e acabar de vez com a pilantragem dos arrombado. Respeito o ladrão, mas tem que ser dos bons, que quando faz mamão, uma fita boa ajuda a favela, a coroa e as crianças que acreditam na real mudança. É nóis. Cada um, assim que é. Levanta a cabeça e vê se vai na fé. Respeito sempre ficou em primeiro lugar. Proceder, lealdade, velho, pode acreditar. Fui criado em vila, eu sou maloqueiro, assim considerado pelos burgueses brasileiros. Mas não deixei me levar, nosso som tá aí. Isso é pra provar que tudo que se quer se consegue, é só lutar. Corri atrás, não precisei roubar. Hoje agradeço a Deus, meu grande pai. Jesus, por favor, nos dê a paz. Agradeço também aos orixás, direto da Sul, CNB, MCs, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, é nóis.